Amostra protegida. Proibida a reprodução não autorizada. Propriedade intelectual de Arnaldo Toni. Dois mundos comprometidos, dois destinos. Mas o coração não leu esses caminhos. Fingimos que era nada, era passagem. Mas antes que eu soubesse, me entreguei. Paixão clandestina que dói, que cura. Amor que se esconde, mas não se apaga. Que vive nas sombras com toda a ternura. E queima por dentro quem ama e cala. Escondidos no carro, na cidade adormecida. Roubávamos o tempo que não era nosso. Um aperto de mão que dizia tudo calado. De um amor que o mundo não queria. Paixão clandestina que dói e que cura. Amor que se esconde mas não se apaga. Que vive nas sombras com toda a ternura. E queima por dentro quem ama e cala. Amostra protegida. Proibida a reprodução não autorizada. Propriedade intelectual de Arnaldo Toni. Tem noite que o silêncio traz seu cheiro de volta. Eu entendo que esse amor nunca me soltou. Uma paixão que o tempo nunca levou. Paixão clandestina que dói e que cura. Amor que se esconde mas não se apaga. Que vive nas sombras com toda a ternura. E queima por dentro quem ama e cala. Amor Amostra protegida. Proibida a reprodução não autorizada. Propriedade intelectual de Arnaldo Toni.